prima. Ficou tão linda, favorito, eu botei o braço lá em cima. É só levantar a sua mão pra você dar o seu lance. Chego na casa do milhão, esse lance virou um romance. Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência. Se bem que você não me der assistência, você tá vindo pra concorrência. Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais 5-0. Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater um.